Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e papagaio que anda com João de Barro vira servente de pedreiro. Cara, eu adoro essa porra. É o famoso bricklayer servant. Eu adoro essa porra. Aqui é a Kel e pau que nasce torto nunca se direita, a menina que requer a mãe, que é pega na cabeça. Dá pra trazer o El-Chan todinho, né, velho? Só em inglês aqui fazer um programa. Ordinary! Ordinary! You know nothing. You know nothing! Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu não tenho merda no cu que Brinquito Turroa. Mano, essa expressão, minha namorada fala direto e eu fico tipo, mas que porra é essa? Essa aí é aquela que falava. Não tem sentido nem português, né, velho? Imagina. Essa é nicho do nicho, tá ligado? Isso aí é só pra quem é de Jabotão de Guararapes, Pernambuco. Que nem a minha avó falava muito também. Fulano de tal é cabeça de papagaio macho. O cara me pergunta, mano, o que é isso, velho? Mano, aí, velho, aí. Esse parêntese de expressão de velho é um negócio que você fica... Mas o que significa, tá ligado? Porque quando você fala onde Judas perdeu a bota, onde o vento faz a curva, você entende, né? Mas tem umas paradas que... O quê? E o velho só vai embora, ele não explica, tá ligado? Só vai embora. Minha avó chamava minha tia de Sinhá Kenga. Sinhá Kenga. Passava, ô, Sinhá Kenga. Eu ficava assim, mano... Mas aí também é outro parênteses do velho bruto, tá ligado? Que o velho bruto é uma instituição real, tá ligado? Nem toda avó é dona Benta, tá ligado? A maioria não é. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para bater um papo sobre as expressões do nosso dia a dia, né? Os nossos famosos ditos populares traduzidos para o inglês. Vamos ver como que vai ficar esse, isso aí traduzido. Esse é o programa mais nacionalista que o ACC pode fazer na face da Terra. Porque ninguém, jamais, em nenhum outro país, né, nunca nessa história da indústria vital do planeta, alguém tem tanta criatividade para criar ditado popular como no Brasil. Pois é. E essa ideia surgiu de um dia que eu tava na PT, jogando com a rapaziada, e tinha um malandro lá que não fazia nada, assim. O cara tava no clã só por estar, tá ligado? E eu queria falar, ih, esse daí quer ver o mundo acabar em barranco pra morrer escorado. Mas eu não sabia como falar isso em inglês, velho. E eu fiquei tentando traduzir na minha mente e não tinha sentido nenhum, tá ligado? Tipo, não sei, seria alguma coisa tipo assim, he wanna see the world end in a cliff? So he can die, lay down, ou lay back, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, não ia ter sentido nenhum. Aí eu falei, deixa quieto, velho. Ah, e lembrando que Will de Akel fala inglês e eu só enrolo, tá? Então... Mais ou menos! Mais ou menos. Quem fala inglês todo dia é você. Não, eu enrolo todo dia, hein, Vene? Vamos começar por uma mais fácil. É? O Will já tava ali. Meu Deus do céu, quando traduz, eu tava desse jeito aí, uma PT com mais seis maluco. Ó, vê só, não, um pouco nessa, né? Aí eu tava olhando, aí eu botei assim, eu, barranco, na geografia, significa o quê? E aí eu descobri que barranco é só o nome usual de ravina, tá ligado? A famosa ravina, paredão... Tá ligado? Tanto faz. E aí, tipo, eu... Ah, mano. Cara, a gente não fala ravina. Nossa, olha essa ravina. Essas casas, essa favela que tá apinhado aqui numa ravina. Ninguém fala ravina, tá ligado? Isso nem existe. Sim. E é muito bizarro isso, velho. Você tem que adaptar, né, cara? Não tem como. Pois é, tá ligado? Tem algumas palavras que não tem jeito. Você tem que adaptar, senão você fica pra trás. Você não vê no jornal das seis alguém falar assim... hoje, por causa das chuvas, teve um deslizamento na ravina. E coisa, a galera vai falar, o quê? Vai achar que é a Ravena lá do Teen Titans. Pois é, tá ligado? Ravina? Essa expressão aí de morrer escorado no barranco, eu nunca tinha ouvido antes de conhecer o Febrini. Eu nem sei direito como que você morre escorado no mundo acabando no barranco. Porque eu não consigo visualizar isso na minha mente. Não, mas não é uma coisa física. É uma expressão, o cara quer que o mundo acabe em barranco pra morrer escorado. É que nem se o cara, por exemplo, o cara come pra caralho, aí você fala, esse daí quer que o mundo acabe em pizza pra morrer comendo, entendeu? Não, mas tudo bem, mas eu tenho que... O barranco se escora? Como que visualizaria o mundo acabando em pizza pro cara morrer comendo? Não, então, o que tem que ser explicado primeiramente é justamente essa questão do barranco. O barranco é um paredão. É você chegar... Você vai ter que ficar do lado de uma formação rochosa, vertical. E aí você escora o seu braço, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado aquela... A famosa pose do Pernalonga. Que ele se escora numa árvore, tá ligado? Com o cotovelo assim, fica meio inclinado. Faz o outro triângulo com o pezinho. É, assim. Isso. E fica roendo a cenoura. Pronto. Essa é a sua posição que você vai estar. Só que em vez de estar escorado numa árvore, você vai estar escorando no barranco, tá ligado? É foda. Então, e aí o mundo tá acabando, mental? O mundo tá acabando, e você tá tocando foda-se, tá ligado? E vai só esperar pra morrer escorado. Olha, eu também, rapidão, eu também quando o Febrini mandou essa, eu fiquei tipo, quê? Tá ligado? Só que agora, não, que o cara não tava fazendo nada e tal, aí, eu quero ver, esse maluco tá querendo que o mundo acabe em barranco, como rescorado. Ah, agora eu entendi a ideia da... agora eu entendi a ideia da expressão. Lá, quando eu tava na PT, eu não tinha como parar a discussão, e nego puto com o cara, não sei o quê, pra explicar todo um contexto pra usar a frase. E eu fiquei procurando, não consegui, cara. Eu só mandei, son of a bitch is fucking lazy, um bagulho assim, tá ligado? Desgraçado, preguiçoso, caralho. Fucking lazy, tá parecendo, a gente assiste uma série em inglês, tá ligado? E aí você escuta o cara falando uma expressão em inglês que você já sabe mais ou menos o que é, e a legenda tá, sei lá, tipo, esse cara é um bananão, tá ligado? Aí você, essa legenda tá boazinha demais, tá ligado? O cara manda em inglês, you wanna fuck you up, motherfucker, não sei o que aí, você é um otário, o cara, essa legenda tá PG-13 demais. Ai, ai, bom, vamos passar pra uma aqui. E é interessante essa daqui, que é a seguinte: navegar é preciso, amar não é preciso. Essa aqui é muito difícil de traduzir, velho. Se estivesse numa situação com um gringo e você quisesse usar, tá ligado? Porque o que que significa? Significa navegar é preciso, mas esse preciso é da palavra precisão, né? Isso. Precisão de exatidão. Navegar tem exatidão, você tem que ter uma exatidão pra navegar. Por conta de rotas, de medições e o caralho, saber onde você tá, bússola, estrelas, aquela coisa toda, né? Tudo ali tem que ser muito preciso, senão você vai pro meio do Oceano Pacífico e toma no cu, tá ligado? E aí, amar não é preciso, que diz que o amor, ele é uma loucura, né? É um mistério, não tem precisão. Daqui a pouco o nego briga, daqui a pouco o nego tá de novo, aí você para, aí volta, aí não sei o quê, e tá ligado? Não tem uma coisa muito objetiva, é um misto de loucura, de sentimentos, aquela coisa toda. O ser humano já foi pra Lua, já foi pra Marte, mas ele não entendeu o amor por inteiro. Então tem sentido com todo esse contexto, mas aí se você traduz pro inglês, fica tipo assim, sailing is necessary, love is not necessary. Não, então, aí tá é que tá, porque essa tradução mais simples, ele vai pegar justamente o significado de preciso como o tipo de necessário, tá ligado? Uhum. Mas só que quando você, preciso de precisão é simplesmente precise, tá ligado? Aí, em inglês, eu acho que ficaria mais tipo, sailing is precise, love is not necessary, tá ligado? Aí eu acho que, tipo, se perde um pouco, porque no português tem muitas essas palavras que... A gente tem muita palavra que muda às vezes a entonação, mas é a mesma palavra, por exemplo, tá ligado? Que é justamente navegar é preciso, de precisão, e amar não é preciso, de... Não, mas... Não, tu tá falando... Agora eu me perdi na minha própria explicação. Mas funciona também. Funciona, do jeito que você falou, funciona. Mas aí você tem que traduzir a segunda parte. Que, por exemplo, navegar é preciso, amar não é preciso, você também pode colocar navigating is accurate, de acurado, tá ligado? Porque navegar é acurado. O que é acurado? Tem que ter precisão, né? Loving is not accurate. Tipo, amar não é acurado. Não tem essa precisão toda, tá ligado? Você poderia traduzir assim. Mas mesmo assim, essa aqui faz um pouco mais de sentido, tá ligado? Faz um pouco mais de sentido. Mas ainda não tem o mesmo impacto. Mas não pega mesmo, o mesmo caminho que é, tá ligado? Porque a graça dela em português é dela ter as duas palavras iguais, mas que significam coisas diferentes, tá ligado? É pra poder fazer os desenhos ali da galera de humanas, entendeu? Poder botar o parquinho, botar na camisa. É, tá, tudo tem graça. Botar, se ele is precise, love is not precise, não tem sentido, não dá pra fazer desenho. É foda, cara. Quando você tá no meio de uma conversa e você tem que traduzir de uma hora pra outra, assim, ó. Tipo, você tem, às vezes, sei lá, 2 segundos pra entender o que o cara tá falando em inglês. Pensar em português, traduzir na sua cabeça pro inglês, ver se faz sentido, e aí falar pro cara ainda, mano. É foda, cara. É por isso que eu uso A Vida é uma Loucura, que funciona nos dois idiomas. Vou fazer o selo. Essa tradução não é bilíngue, tá ligado? Essa expressão não é bilíngue. Nossa, cara, é muito difícil. Perdeu o selo Fisk. De confiança. É. Navegar não é preciso. Sailing is not precise e accurate. Caramba, que doideira, velho. Pois é. É foda. Parece essa... simples, mas não é não, velho. É foda. É, pois é. No meio da conversa, né? Tipo, a que eu falei na minha abertura, né? Vamos pegar ela aqui. Papagaio que anda com João de Barro vira cerveja de pedreiro. Cara, essa daqui eu uso vira e mexe. Adoro. E lá na PT tem vez que eu tô com essa parada. Tá ligado? Eu tô com essa parada, tipo, tinha um cara que ele era de um clã pequeno. E aí um cara do clã grande chamou ele pra ir pra lá, tá ligado? E ele foi com o cara e ele começou a se achar o bonzão, só que ele ainda não sabia jogar. Então ele começou a perder loot pra cacete, começou a perder coisas assim de tipo, você passa uma semana pra farmar, tá ligado? E aí eu ficava com essa porra na cabeça, direto essa frase, que o cara claramente tava achando que era o João de Barro, mas era só um servente, tá ligado? Mas não conseguia traduzir, cara. Eu gosto que as pautas hoje que o Febrini manda são baseadas no Conan. Na vivência do Conan. Caramba, Kel, tu tem que salvar um menino, velho. É foda, cara. Tem que salvar esse menino. O gringo tá querendo roubar o Febrini de mim, você tem noção disso? É verdade. O cara falou na minha cara. Falando, nossa, eu vou roubar o Febrini de você. Eu já nem tenho poder nenhum aqui. É no power. Não, mas é foda, porque, tipo, essa pauta foi montada nesse bagulho do Conan. Só que ela serve pra muita gente que, às vezes, lida com pessoas falando inglês. E até curioso também, engraçado, né? Porque, tipo, você tá lá conversando com o cara. Às vezes você tem a frase perfeita pro momento perfeito, mas você não pode usar, velho. Porque se você traduzir, como ficaria essa daí, Kel, do papagaio? Segundo as fontes da minha cabeça, também conhecido como Google Tradutor, a tradução seria... Parrot that walks with John from the clay becomes a bricklayer servant. John from the clay, é foda, velho. Que passaria isso aí? É o John from the clay. John from the clay. Nossa, velho, fiquei imaginando o gringo na PT, velho. Maluco, mano do nada. Parrot that walks with John of the clay. Becomes a Brixley's servant. O cara ia ficar tipo, mano, o que esse cara tá falando, velho? Que é o John the Clay? É o primo do John McClane. Puta que pariu. Ó, eu tava vendo aqui. Vê, aí pra, vamos começar. Não, vamos trabalhar nisso aí, vamos melhorar. Uhum. Eu procurei aqui João de Barro, em inglês, né? O nome que eles conhecem, este pássaro, né, não é John from the Glee. Só que eu acho que agora deviam mudar, porque John from the Glee é muito bom. É muito mas, bom, né? Mas, como tá aqui, né? Academicamente, ele é chamado lá de Red Oven Bird. Tá ligado? Que seria tipo o pássaro do forno vermelho, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, porque parece um forninho, a casinha. É, dele, tá ligado? Né? Que é o barro é aquele red clay, né? Provavelmente o barro vermelho, né? O barro mais avermelhado. Red Oven Bird. Parece um forninho de pizza, né? Parece um pizza Oven Bird. Uhum. Uhum. Ou então simplesmente The Oven Bird, tá ligado? O pássaro do forno, tá, é tipo isso, tá ligado? Então seria Parrot that walks with Oven Bird becomes a Bricklayer Servant. Bricklayer Servant. Caramba, velho. O cara que é o PD. Se me chamaram assim, ei, vem ser um Bricklayer. Pô, Bricklayer deve ser tão foda também. É um nome muito louco, velho. Aí quando vê você tá lá vestido com camisa de vereador, sol no tempo, caralho. Bricklayer é uma merda. O cara é um empilhador de tijolo, velho. Bricklayer. Pô, vai uma top. Isso aí é que nem quando os caras de publicidade e propaganda colocam os nomes em inglês lá no LinkedIn. Isso aqui os pedreiros tinham que passar a fazer, mano. Isso aqui faz ele virar um brainstorming. Pedro. É, fazer um brainstorming. Pegar o project. Caralho. O Bricklayer, achei top. Gostei. Eu acho que se falar. Tipo assim, se falar essa frase, né, em inglês pro gringo, acho que ele não vai entender, velho. Porque ele não vai entender o que você quer dizer, tá ligado? Que tipo, a do amar é preciso. Aliás, navegar é preciso, amar não é preciso. Faz muito mais sentido, né, em inglês, uhum, do que essa aqui. Essa aqui o cara vai ficar perdidinho, velho. Ó, eu acho que essa do navegar, se usar a palavra accurate, né, a questão da palavra acurado, né, eu acho que dá pra ter-se uma ideia do que essa do papagaio, tá ligado? Parrot that walks with the open bird becomes a brick desert. Do navegar, ela é legal, dá pra entender, mas não, o lance é a poesia do pessoal de humanos. A poesia do bagulho ela perde a poesia, é verdade. Agora, você vê a diferença, né? O Febre perde a poesia, fala o negócio do povo de humano que desenha, entendeu? Povo de humano. Os negócios lá que desenha. Os negocinhos lá, as artes, pra vender na praia, não dá pra fazer. Mas... Escreve um manual de engenharia, filha da puta, sem letra. Quero ver. Boa sorte. toma aí, escreve. Talvez escreve seja por isso que as pessoas não leem as coisas que eu escrevo, talvez. Tá escrevendo com números. Mas eu não sei, será que eles têm... Porque aqui a gente tem esse conceito, né, do João de Barro ser um passarinho trabalhador, um passarinho ali que constrói sua própria casa. Não sei se é um passarinho muito conhecido lá. Então. Você tem que ter esse contexto, essa base aí do John of Clay. A não ser que, tipo assim... É John of Clay ou John from the Clay? From John... the... John of Clay. João do Barro. Ele é feito de barro. João do Barro é um cara que teve uma caganeira um dia no rolê. E aí o apelido dele ficou João do Barro pra sempre, tá ligado? Vai passarinho ali, papai. É o João do Barro, filho. Ah, esse é o João do Barro. Vamos pra outra aqui. Puxa aí, Will. Ah, deixa eu puxar um aqui. Que essa eu às vezes escuto no trabalho e eu acho que essa é uma boa. Que dá pra trocar fácil, que é... O que tu mente num dia, macaco não pula em um ano, tá ligado? Que é o que é falando da galera mentirosa lá do trabalho, tá ligado? Uh-huh. E ficaria mais ou menos assim... What do you lie in a day, monkey does not jump in a year, tá ligado? Eu acho que fica bem literal, é uma boa pra... Essa é fácil, essa é fácil. Essa é tranquila, que é essa justamente... Essa é fácil, uh-huh. Pronto, a gente... Vamos usar... Já que a gente tá trabalhando muito no Conan, né? Aí seria uma massa pro cara quando chega na PT dizer não, que eu fui vencer a guerra sozinho, que eu sou foda e não sei o que. Aí o cara manda, ah é? What do you lie in a day? Monkey does not jump in a year. Aí o cara, ei porra. Essa é boa, essa é boa. Essa é top. E ela é fácil também, né? Porque já traduz direto. Traduz direto. Normalmente, não precisa muito de... eu percebi que, tipo, quando a expressão ela é mais, é maior, tá ligado? A frase é maior. Às vezes dá pra traduzir mais, acho que mais tranquilo, tá ligado? Assim, porque tem muito, vai ter muito elemento pra poder traduzir melhor, não sei, tá ligado? Tem uma que eu gosto muito, que eu usei uma vez, que eu ainda falei, ó, isso aqui é um ditado que a gente tem aqui no Brasil, que é macaco velho não pisa em galho fino. Nem tá na pauta essa, eu lembrei agora, uhum, porque tem a ver com macaco, né? Mas tem as variações, tá ligado? Qual que são? Dessa daqui? Não, então, mas assim, é porque essa do macaco velho, tem essa do galho fino, mas tem o da mão em cumbuca, tá ligado? Sim. Que no fim das contas é tudo pra dizer, tipo, o cara quando ele é sábio ou já passou por merda na vida, ele não cai no truque pela segunda vez, tá ligado? Então, tipo, essa que eu falei do galho fino, eu traduzi direto, né? Tipo, Old Monkey doesn't step on a thin branch. E o cara entendeu. Olha, entendeu. Por quê? Porque o macaco velho já conhece a floresta, já pisou em muito galho pra saber, né? Onde ele deve pisar ou não. Agora, macaco velho não mete a mão em cumbuca, aí acho que já seria mais difícil pra eles entenderem. Então, o que eu acho que tem que ser ajeitado nessa... do macaco velho não mete a mão em cumbuca, né? Não põe a mão em cumbuca. É justamente, você tem que saber o nome daquele pote que ele, tipo, ele é bojudo assim embaixo, né? Eu acho que só nem que, tem, mano. Só que. Não, eu acho que deve ter. Só que, tipo, a boca é fina. Ou seja, você consegue colocar a mão. Quando você espreme a mão assim, né? Os dedos ficam meio espremidos, você coloca. Só que quando você enche a sua mão de farelo, né? Pronto, pronto, um pote de biscoito. Um potezinho de biscoito, aquela tampa de plástico que rosqueia, aí você mete a mão, pega um monte de biscoito, / bolacha. Não, mas isso aí não é cumbuca. Não, isso aí não é. A gente tá. Não, também. Mas serve, cara. Vai. Então, aí você tá adaptando, boa, entendeu? Não, sim. Se a gente adaptar, pote, fica legal. Bolacha, / biscoito. Tu pega um monte e tenta tirar, você não consegue. É a mesma coisa. Mas aí, então, se for pensar no pote, teria que explicar mais, eu acho. Então, sei lá, tipo, old monkey doesn't put the hand in the pot, and try to take the full hand out of the pot. Ia ficar muito... Porque, tipo assim, a cumbuca, gente... É aquele potinho, quando você vai no restaurante, você pede uma feijoada, um feijãozinho, eles vêm com aquele potinho de barro, sabe? Feijão. Aquilo ali é uma cumbuca, essa paradinha de barro. Ou, quando é muito, muito antigo, muito arcaico, é aquela quase uma cabaça, né? Aquela paradinha do coco. É o potinho coco de mel do ursinho Poo. Não, então, aquilo ali não é cumbuca. Potinho então, de mel do ursinho que... Poo, não. A cumbuca, porque a cumbuca, ela é um bagulho africano, que veio e já se misturou com as nossas cumbucas dos índios, tá ligado? Então, tipo, nos Estados Unidos é muito difícil achar uma tradução pra palavra cumbuca, especificamente. Tanto que ele vai te dar bowl, né? Bowl, que tipo... Não, cara, mas então, eu acho que você não tá conseguindo pegar a parada. Porque, veja só, você vai... Pronto, eu entendo, eu tô ligado, eu sei o que é uma cumbuca. Uhum. Que é aquele pote lá, circular, tipo uma metade de um coco, né? Aquele coco, sim, o coco seco, né? Você, sim, corta pela metade, aquilo é uma cumbuca. Beleza, só que a parada do macaco velho não põe a mão em cumbuca é justamente isso, é um pote que a mão dele, ele tipo, ou você não consegue enxergar o que tem no pote, ou quando você for tirar alguma coisa do pote, a sua mão fica presa, tá ligado? Essa é a parada. Macaco velho não põe a mão em cumbuca porque ele bota a mão e pode ter, sei lá, pode ter uma cobra lá dentro, tá ligado? Então, e vai picar ele, tá ligado? Então, essa parada da cumbuca, sendo esse bolzinho, tá ligado? Eu não acho que vai como é o nome? Como é o nome? Pegar bem a ideia da expressão, tá ligado? Uhum. Não, eu entendo mais essa frase como, tipo assim, o cara que ele é malandro, ele não é curioso à toa, tá ligado? Eu entendo mais assim, tipo, macaco velho não mete a mão em cumbuca, não é porque a mão dele vai ficar presa, é porque, tipo, ele não precisa meter a mão na cumbuca ali, ele vai primeiro perguntar, entender o que que é, saber, ou ele simplesmente não vai nem mexer com aquilo. Mas o macaco novo, o inexperiente, ele mete a mão em tudo quanto é cumbuca. Então, mesmo que ele pegue comida, nenhum ou outro ele vai se fuder. Então, eu tô ligado. Pronto, eu tô ligado, só que pronto, a Kel até ia falar isso, que é aquele pote do ursinho Poo, o pote de mel dele, tá ligado? Uhum. É aquela mesma parada de, tipo, a boca é menor do que sua mão. Quando você enche sua mão do que tá lá dentro, você não consegue mais tirar ela, tá ligado? Que aí, tipo, ou você abre sua mão pra soltar e não ficar mais preso no pote, tá ligado? Uhum. Ou você vai ficar com aquela porra pra sempre, tá ligado? E aí, tipo, macaco velho sabe tipo, que ele não pode meter a mão ali dentro, tá ligado? Só que quando eu penso no pote, né, no objeto em que ele vai se meter, eu não vejo essa cumbuquinha, tá ligado? Até porque você olha pra cumbuque, ah, tem arroz. Ou então, tipo, ah, tem uma cobra, não vou mexer, tá ligado? Uhum. Eu aprendi essa expressão nessa ideia, tá ligado? Não, que, tipo, eu não tinha ido por essa ideia, tá ligado? Eu tinha ido mais na outra. Mas eu tô lendo aqui a origem dessa porra. E isso aí era um método de caça africano. Isso era um método de caça africano. Os caras botavam uma cumbuca, uma banana dentro, lá em cima da árvore. Aí eles botavam uma armadilha na ponta com a corda, na boca, né? Quando o macaco enfiava a mão, o bagulho amarrava na mão dele. Uhum. Fechava na mão dele. Aí ele não conseguia segurar no galho, porque a mão dele tava dentro, né? E o bicho era tão fominha que ele ia pegar outra, velho. Com a outra mão. E aí, a hora que ele pegava outra, ele ficava com as duas mãos dentro da porra da cumbuca, não conseguia mais fugir. E os caras pegavam ele fácil, tá ligado? Sim. Então, tipo, o macaco velho não põe a mão em cumbuca, que ele já viu isso acontecer com os amigos. E ele não vai ser otário de ir lá, entendeu? Pronto, aí. É interessante também. A ideia disso que eu tenho é justamente essa questão de você ficar preso, tá ligado? De você se meter no. No final das contas, é isso. A gente tá falando em duas. Como é? Duas propostas que acabam na mesma parada, tá ligado? Mas você vê o debate, velho? Uh-huh. Olha o debate que essa porra gerou. Em português. Imagina você mandar um old monkey doesn't put his hand in a bowl. Cara, mas... até pra alguém que fala espanhol, sei lá, mano. La macaquito, bota la mano, la cumbuquita. Macaquito é diminutivo, cara. Sua manita e lopotito. Não consegue tirar, morreu. Esse não vai ganhar o selo de expressão bilíngue. Vocês falaram do macaco, eu lembrei de uma que o pessoal no trabalho usava direto. Pro pessoal que era muito prolixo, que era: quer ensinar macaco a comer banana? Ah, sim. Para rezar a missa. É, vigário. Eu ouço muito como vigário, tá? Vigário é rezar missa, tá ligado? Sim, essa também é legal. Mas essa daí é tão fácil, né? Que tipo assim, do you wanna teach... Não vou nem olhar no Google, essa é tipo, do you wanna teach the priest how to pray? Alguma coisa assim, tá ligado? Faz bem sentido em inglês. Uh-huh. Do macaco também, you wanna teach a monkey how to eat banana, you know? You know. O cérebro já sabe dar uma... Guys, let's go, guys. O cérebro... Guys. O cérebro já começou a dar um buguinho, já. Mas a da cumbuca, então, seria old monkey doesn't put the hand in a bowl. Aí só que aí, justamente, velho, aí você vai ter que, pronto, explicar pra caralho. Ó, a expressão, ela é fácil de falar, só que aí quando o cara ficar, tipo, bowl, aí você vai ter que explicar em inglês o porquê, tá ligado? Vai dar um trabalho da porra. A do galho fino, que faz mais sentido. A do galho fino é melhor. Vai ter uns caras que vai ficar perdido, né? Mas a do galho fino é melhor. Tem um aqui que é excelente para a gente discutir aqui, que é: aqui não é a casa da mãe Joana. Eu não sou graça de Nepa Merci. É boa, é clássica. As clássicas. Essa daí em inglês é foda, velho. This is not Mother Joana's house. É tipo... Essa é o macaco da cumbuca, tá ligado? Ela é fácil de trocar, mas o problema é o contexto histórico da casa da mãe Joana, tá ligado? Que era a zona lá, né? É. Então, mas aí eu acho que não é fácil não, de trocar. Como é que você trocaria essa pra fazer sentido em inglês? Pra fazer sentido... Não, pô. O que eu tô falando, assim, é a questão de... Não, eu tô falando da frase, tá ligado? De moda Joana House. Beleza. Essa expressão o cara vai e manda ela em inglês. Só que o problema é o cara falar... O outro perguntar moda Joana, tá ligado? E você tem que... Você vê... O cara tem que explicar o que é a casa de mãe Joana, tá ligado? Eu fico imaginando eu com a galera falando no PT. This is not the Cardi B's house. Porque eu no meio de uma discussão eu poderia mandar um bagulho assim: Here is not a house of prostitution. Tipo, faz muito mais sentido pra eles, tá ligado? Mas não é a casa da mãe Joana, tá ligado? Whore house, tá ligado? Whore house eu acho que fica então, mais fechado, tá ligado? Não é a This casa is not da a whore house, né? Tá ligado? Inclusive, a Cardi B tem uma música que fala There's some whores in the house. Então acho que dá pra usar Cardi B como exemplo, né? He's not the house of Cardi B? Vai ser assim? A gente tá discutindo essa expressão e eu acho que... Eu tenho aqui na minha mente, alguma vez que eu já ouvi, assistindo série, filme, alguma coisa... Uma parada parecida, tá ligado? Mas eu não tô conseguindo puxar. Ah, sim, deve ter, mano, que... deve ter. Porque, tipo, a gente pensa assim, ah, não sei o que, expressão, mas em todo lugar tem, tá ligado? Sim, eles vão ter um equivalente, tá ligado? Eles vão ter um equivalente. Mas o interessante aqui é você saber que algumas em português, elas são tão BR, mano, que não perde totalmente a graça. Não, porque, pelo que eu lembro, essa questão da casa de mãe Joana... Tem a ver com a questão do império no Brasil, né? Dos portugueses. Era uma zona que tinha no Rio de Janeiro, eu acho. Chamava Casa da Mãe Joana. É? Aí, era uma zona famosíssima. Eu tenho a impressão de ter ouvido que era essa questão de alguma coisa dos portugueses. Mas eu realmente não sei, tá ligado? Cara, como era do Rio de Janeiro e é muito antigo, deve ter relação com a burguesia, caralho. Sim. Uma outra expressão que é relacionada com essa, que é excedente, que não tem a mínima condição de traduzir, que é queima quengaral. Puta, essa não dá. Queima quengaral! Deixa eu ver aqui, eu vou tentar arrumar, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, já arrumei. Já arrumei. Fica muito eu penso, e pra mim fica muito agressivo em inglês. Deixa eu falar com o cara. O cara grita, deixa eu falar. A expressão queima quengaral. Em inglês ficaria burn bitch plantation. Beach Plantation, ok. É o quengaral, o Beach Plantation. O mais parecido seria só o Burn Beach, tá ligado? Burn Beach! Eu lembro que esse Burn Beach era os taunts, tá ligado? As falazinhas que tinham no Unreal Tournament. De 2000 e, sei lá, 2002. Ele lá, Burn Beach, quando queima, você matava gente. O queima quengaral, ele é muito, tipo, é um bagulho, tipo, tá ligado? Então, Burning Beach, ou Burn Beach, é só uma beach. Agora, quando você fala Beach Plantation, o cara vai falar, caralho, uma plantação de puta. O bagulho é muita gente, caralho. Nossa, essa aqui é muito boa, cara. Em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Essa é muito boa, velho. E tem muita gente que não sabe o significado aqui no Brasil. Como muitas expressões, né? O significado dessa aqui é... tem dois significados, né? O que você quer dizer com isso aqui e o significado literal, né? Vamos pelo literal primeiro. Por que em rio que tem piranha, jacaré nada de costa? Porque as costas de jacaré é uma das partes mais duras que tem do bicho, cascuda. Né? Cascuda. Ele é cascudo. É, então. Então, tipo, se ele nadar de costa, com a barriguinha molinha pra cima, piranha não vai conseguir morder ele, porque aquela porra lá é praticamente impenetrável. Pra cortar aquilo ali é um sacrifício do caralho. E o que a frase em si quer dizer? Em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Que é tipo assim, mano... Se você tá numa situação desgraçada, onde todo mundo tá se fudendo, e você tem uma maneira de não se fuder, você vai utilizar essa maneira, tá ligado? É. Entra um pouco na malandragem também, quase igual o macaco lá, né? Mas aqui você precisa ter um recurso, porque o jacaré nada de costa, porque ele tem esse recurso. Uhum. Ele, né? Se uma onça nadar de costa, morre meio... É meio que, tipo, você... Tipo, a situação merda, ela tá acontecendo, e pra você resolver, sei lá, tipo, ou resolver a situação merda, ou pra você resolver a situação tem que passar por essa merda, você, tipo, tem que meter a cara de todo jeito, não dá pra esperar, tá ligado? É uma coisa assim. E aí, meu amigo, você vai ter que usar uma armadura, seja a sua grosseria, seja uma pistola na cinta, tá ligado? Pra você passar por essa merda, tá ligado? É mais ou menos isso. Agora tem que botar inglês, né? Ou até uma parada mais simples, por exemplo. Pô, eu tenho que ir daqui ali, mas eu não tenho dinheiro pra ir de busão. É tipo, sei lá, são 20 quilômetros pra eu ir daqui ali. Dá pra ir a pé? Dá. Só que, mano, não é o ideal. Mas, mano, em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Então vai. É o famoso, é o que tem pra hoje. É então, dá teus pulos. É o famoso dá teus pulos. É o famoso give your jumps. Give your jumps. Give your jumps. O cara reclamando lá, você fala, give your jumps, bro. Como assim, velho? Imagina, agora sim, imagina na PT do Conan. Aí o cara falando, não, que estão me atacando ali. Aí vem Celso Portiolli e aparece no chat assim: hey bro, give your jumps. O cara vai falar jumps? Interrogação. Tem que entender. Bom, essa daqui traduzida seria: in a river that has piranha. Porque, né, a palavra piranha, acho que fala piranha, né? Não tem. Piranha. Piranha, o Chaves, né? Jacaré. Piranha. Amarelo. Hello. Aí seria, river that has a piranha, alligator swims on its back. On his back, pode ser. Não, it's, é, porque it's é um objeto, né? Ele é, coitado, o alligator virou objeto, ele é um animal. Não, é bizarro, porque esses dias eu tava conversando com eles também, tem esse bagulho do he e do it, que tipo, a gente usa ele pra qualquer coisa. Sim. Então, por exemplo, eu comprei o meu videogame, quando eu comprei ele, tá ligado? Normal isso aí, agora em inglês fica bizarro. Eu tava conversando com eles um dia lá, e eu falei, quando eu comprei o meu videogame, quando eu comprei ele, when I bought him, quando eu falei him, aí uma menina lá falou, ai, que fofinho, você chama o seu videogame de ele. E eu tinha errado, velho, só que eu falei, gosto muito dele. Ele é meu companheiro. É meu filho. Ele é meu amiguinho. O PS4 pro Febrini. Olá, Febrini, meu amiguinho. Eu falei, vamos jogar assim, mais Conan hoje? Você não quer jogar um Conan hoje? Mas eu tenho que trabalhar. Não. Não preciso. Jogue trabalhar mais. Eu preciso trabalhar. Jogue mais. Você pode trabalhar amanhã. Trabalhar num Pharma Bomba. Pois é. Não, mas em inglês, ó. In a river that has piranha, alligator swims on its back. Eu acho que faz bastante sentido, ligado? É. Até porque quando você fala de jacaré, alligator, essas porra, eles têm muita cultura lá relacionada a isso, né? Aqueles porra daquele swamp lá, os pântanos, aquelas merdas, não sei o que. Então acho que faria sentido, tá ligado? E até em vez de falar alligator, pode botar só gator mesmo, tá ligado? Porque eles entendem essa... como é o nome? Eles entendem essa parada só do gator, tá ligado? Esse apelido, tá ligado? Sim. Aí eles dá pra mandar que... And gator swims on its back, tá ligado? Uhum. E eles entendem que o bicho é duro também, não sei o quê. Eles vão entender. E eles têm um medo de piranha. Eles têm muito medo de uns bichos brasileiros doidos, cara. Às vezes eu tô trocando ideia na PT, quando fala, por exemplo, de cobra, e aí vem o assunto anaconda, né? Seria que a cobra brasileira. Nossa, os bichos cagam, velho. Diz, mano, essa porra existe mesmo, como é que pode uma cobra desse tamanho, não sei o que e tal. Eu falei, existe, mas não é igual no filme também, né? Não vamos também chutar o pau da barraca. Tá falando errado, tá fazendo errado, Febrini. Você tem que dizer que existe e tem que falar que é sim do tamanho. Que é sim. E ainda diz mais, ainda fala assim, mano, quem tá na Amazônia, tá ligado? Quem viaja pra Amazônia é caba macho, meu amigo. Tem que reiterar, velho. Não tem essa. E fala, ela só come gringo. Só come gringo essa porra, velho. Quem tá na Amazônia, meu irmão? Os cabas são foda lá, meu amigo. Porque é desse tamanho mesmo, mano. tem que andar armado. Eu falaria isso. O Yud ia meter o louco no bagulho. O que? Claro, mas é claro que é, velho. Até porque, mano, eu nunca. Depois que eu vi o vídeo lá, que até num campo de golfe, e aí passa um jacaré, um crocodilo. Um crocodilo gigante, meu irmão, andando. Nossa, velho. Parece um dinossauro essa porra, velho. Olha o tamanho dessa merda. Parece um crocodilo daqueles africanos mesmo, tá ligado? Nossa, que puxa gazela. Do Nilo lá é bizarro, velho. É. O bicho bizarro, parece um dinossauro mesmo, cara. Outro bicho que eles têm muito medo é onça pintada, velho. Isso aí eu tenho culpa, que eu botei medo nos caras. Tem que botar. Mas tem que botar mesmo. Esse eu botei. Não, mas eu botei porque... Mas eu não menti, não. Porque a onça é o diabo, cara. Eu tenho uma no meu bolso, inclusive, na nota de cigarros. Quem foi que é? Fala que você tem uma no seu bolso. Na notinha de R$50. Ô, saudade. Não tem saudade do que eu nunca tive. Onça. Se pedir pra eu desenhar, eu não vou nem saber qual é. Nossa senhora, bons tempos. Porque eles estavam discutindo uma vez lá sobre leão e não sei o que, os felinos e não sei o que lá. Eu falei, meu irmão, aqui no Brasil tem um. Só que a tradução de onça pintada é jaguar, né? Uhum. Não dá pra traduzir onça pintada, porque é um nome dá, muito... Dá sim, é penta de jaguar, pô. O cara vai achar que é um quadro, né? Penta de jaguar. Aí eu falei, eu comecei a comparar uns bagulho e outros, os caras começaram a ficar com medo, tipo. Porque eu falei, mano, a onça é isso, aquilo. Aí os caras traziam um exemplo, aí eu mandava... A gente fez um crossover aqui na CC3? Fez. Foi um onça contra alguma? Não sei se foi leão. Onça leão. Eu falei, mano, o bicho é... Bicho sobe em árvore, bicho nada. Mano, o bicho pula lá, pega o jacaré, mata e traz pra porra da terra. Falava e assim, sai andando, vai se. A onça, fuder. Mandava assim pros caras, a onça é tipo Navy Seal, tá ligado? A onça é o Navy Seal dos animais, tá ligado? E eles iam ficar, caralho! Puxa outra aí, Will. Ó, pronto, a gente tá falando aqui de onça, de cobra e tal. Rafa me mandou um agora, que é... Dá o bote e esconde a unha. Essa é a avó dela que mandava, tá ligado? Ah, essa eu conheço. Essa é boa também. Só que aí você tem que pôr um sujeito na frente pra fazer sentido em inglês, né? Então seria ele, fala, se é ele dá... Olho, se é o suporte olho, dá o bote e esconde a unha. Como que ficaria isso em inglês, mano? Caramba, velho. Dá o bote... Give the bolt. Não, esconde a unha é fácil. Hide his nail. Hide his nail. É, mas o bote, eu não sei. Como que é em inglês, dá o bote? É porque é foda, velho. É pounce. Pounce and hide his nail. Faz sentido. É bem fácil também de traduzir. Uhum. Se você falar, this guy, he pounces and hide his nail. É que nem morde e assopra, um bagulho assim, tá ligado? É. Seria fácil de traduzir. Tem lunge também, tá ligado? Que é de investida, estocada, tá ligado? Uhum. É, esse é de boa de traduzir. É, esse é bom se também. Se eu mandasse essa no APT... Agora um bode escondido, tá ligado? Vamos puxar outro que a Rafa mandou aí. Se faz de morto pra comer o cu do coveiro. Pretending that you're dead to eat the coveiro. É. Brave Maker, como é que fala coveiro? Grave Digger. Grave Digger. Pretend to be dead to fuck Grave Digger in the ass. Coitado. To fuck the Grave Digger, mano. Puta, velho. To fuck the Grave Digger in the ass, tá ligado? Tem que mandar ainda. O cara encosta o caixão no chão, se ajeita, começa a cavar, tá tudo lascado, tendo que cavar 7 palmos de terra. E aí quando o cara tá cansado, você olha pra trás, o outro tá em pé, preparado. Não, cara, só pra não. Rígido, porque ele tava morto. Ai, cara. Não, e explicando pra galera, né? Se faz de morto pra comer o cu do coveiro, é aquele cara que... Fica dando uma de bobinho, né? Fica dando uma de bonzinho pra poder ter algum lucro em cima disso, tá ligado? Tá é o famoso Badal Pote. É o famoso matador disfarçado de molengo. É o cara que tá lá, matador velho daqueles, tá ligado? E o cara só, tirando onda com vocês. Não, beleza, não, tranquilo. E tal, quando o cara se vira, pei, pei. Tchau. É foda. E essa aqui acho que faz sentido em inglês. Se eu falasse assim na PT, tipo, this guy pretend to be dead to fuck the grave digger in the ass. Tipo, a galera acho que ia rachar o bico também, porque essa frase é maravilhosa. Tanto em inglês quanto em português. Fuck the grave digger in the ass. Mano, brasileiro filha da puta, né, velho? Olha o porra do provérbio que os caras mandou, tio. Mano, os caras não podem ser nem coveiro. Nem o coveiro se salvou, tá ligado? Mas nem os mortos estão deixando os caras em paz, né, velho? Essa é a hora que o morto levanta do caixão e fala pro coveiro: escreveu no leu pra comer. Aí. Essa aí também é boa. Vamos traduzir isso. Como ficaria em inglês essa aí? Right on the stick, eat. Dá pra falar melhor. Right on the stick, isso porque a Kevin é que faz curso de inglês aqui, é mais fluente de todos. Eu só enrolo. Eu só me lembro daquele áudio famoso do cara dizendo as músicas, o radialista falando as músicas, tá ligado? Switch out of mind, let's have it. Diana Rabbit, Angus Haggis sends to my heart. Kid Amelia, BB3. Isso aí é um clássico também, né? Nossa, mano, isso é muito bom. Esse áudio é muito bom. Esse Rochette, listen to me, ha. Just a leg, heaven has a heart. É muito bom. Não, em inglês, esse aí ficaria assim, ó. O road didn't read, the stick will eat you. Alguma coisa assim. Ou the stick ate, porque é no passado, né? O pau comeu. Pois mas é, não é, faz sentido nenhum essa aqui, velho. Esse é foda. Essa... cara, eita, tá ligado? O cara não vai entender porra nenhuma essa aqui, velho. É, tipo, a parada é o seguinte, é o cara explicar que quando você fala não, que o pau comeu, é que, tipo, fez merda, a gente vai te bater, tá ligado? É. O cacete vai comer, tá ligado? Uhum. É a hora da pancadaria. É quase um combinado, não sai caro, né? Tipo, se você foi lá, assinou no contratinho e não leu o que tava escrito, você se lascou. Uhum. Mas o combinado não sai caro não tem uma ameaça explícita. Que nem essa aqui, tá ligado? Tá implícito, ó. Se você não ler, vai comer inclusive, eu tava lembrando. Ah, fala, Will. Esse não chega nem se é passivo-agressivo, tá ligado? Você é só agressivo. Escreveu no leu, o pau comeu, cara. Peraí, porra. Inclusive, eu usei essa porra em algum conto meu, cara. Não sei o que eu fiz com isso aqui, velho. Acho que foi algum conto de máfia. Eu usei essa expressão, eu desmantelei ela, desconstruí ela e usei numa parada, cara. Acho que foi no conto Uma Noite na Moca. Tem um cara que é um padeiro, uma coisa assim, o nego tá lá pedindo uma grana e o cara fala que vai cortar o pau dele, vai pôr no meio do pão e vai dar pra ele comer o próprio pau com o pão, uma coisa assim. E eu lembro que eu tava vendo essa frase quando eu escrevi, cara. Puta que pariu. Esse conto, inclusive, foi gravado lá pelo Pensador, né, cara? Vou até ouvir de novo, faz um tempo que eu não ouço. Não, mas essa aqui, como que a gente poderia traduzir aqui, pra eles entenderem? Seria um bagulho, tipo assim, se você... Tipo, porque essa frase aqui, ela quer dizer assim, se você é um hipócrita, você vai se fuder, né? Basicamente é isso. Tipo, escreveu, não leu, o pau comeu. É quase um falo que eu digo, não falo que eu faço, né? Aquela outra frase também. É, mais ou menos. Dá pra ter uma ideia. Então, isso aí. Seria um bagulho tipo assim, honre o que você fala, senão você vai se fuder. Uma parada assim, né? É, honre o que você fala, senão, tipo, senão você vai sofrer severas consequências. Não é só de, senão sofre as consequências. Não, severas consequências, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Seria assim, ó. Honor what you say or you will get beated. Tipo, honra o que você diz ou você vai tomar um cacete. É, porque tem que ser, porque tipo, o palco meu tem que ser trocado por, tipo, alguma coisa que faça sentido realmente de porrada. É, de tomar um cacete. Tem aquela expressão, a gente ouve muito, que é beat the shit out, tá ligado? Beat the shit out. Beat the shit out of him. De beat de porrada, tá ligado? É. Aí é tipo, vou te jantar na porrada. Exatamente, que também não faz sentido nenhum, né? Você traduzir pro inglês, I will dinner you, fight. Tipo, como assim? Cara, melhor tá que, canibalismo, né? Melhor que jantar na porrada é, vou te merendar na porrada, tá ligado? É, isso aí muito. Vou moer também, vou te moer na porrada. Pronto. Esse é um clássico. Eu vou te moer na porrada, tá ligado? O quê? Moer é de grind, tá ligado? É. I will grind you. É, tipo isso. Seria tipo isso. I will grind you to... I beat you to grind, sei lá. I will grind assim. Your bones with my fists. É boa, hein? É boa. Ei, boa. I'll grind your bones with my fists. Caralho, o cara sai correndo na hora. Para o Brasil. Nossa, essa aluno, é uma boa. Eu te moei na porrada. Vou puxar uma aqui, mas essa acho que é muito pesada. Fala, caralho, que foda. Bom, essa é boa, eu tinha que puxar essa, que eu tava olhando pra ela, que é o famoso, não vamos esquentar o cu com rola fina. Meu Deus! Essa eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu tinha ouvido, já. Fiquei até assustada. Essa aí era lá da Paraíba, lá, velho, minha avó falava isso aí. Não, essa aqui é uma das... que dá pra ouvir muito no trabalho, que, tipo, às vezes a gente tá tão... tá tentando resolver um negocinho e, tipo, mano, não vamos esquentar o cu com rola fina, vamos fazer direito pra ajeitar, tá ligado? Sabe quando você tá querendo dar um jeitinho no negócio e não faz, e você tá meio que se cansando, você começa a ficar cansado tentando dar aquele jeitinho e não tá dando certo, até que você bate na mesa, tipo, mano, foda-se, tô esquentando um cu com rola fina aqui. Aí você sai pra, tipo, comprar o que é necessário, pegar o que é necessário pra resolver o problema, tá ligado? De fato, é muito isso, velho. E essa daí, em inglês, ela faz sentido também. Que ficaria, let's not hit the asshole with a thin dick. Faz muito sentido. Ou a thin cock, tá ligado, também. E o cara faz sentido, o cara vai entender. Realmente, não tá, né, uma coisa... Agora, tem uma que significa a mesma coisa, tipo, não vamos esquentar o cu com rola fina. Mas eu não sei se... Mas será que o thin cock daria certo? Eu acho que dá. Dá, porque depende, né? Durante os caras tem um lance com big e small, mas não sei se a bitola é importante. É, poderia ser um small também, né? Let's not hit the asshole with a small dick. Faria mais sentido. É, pode ser também. Sim. Mas tem uma que é. Tem o mesmo esquema. Que é não fazer tempestade num copo d'água. Isso. Puta, esse daí em inglês eu já tentei usar num APT e não funcionou, velho. Storm a glass of water. In a teacup, in a water bottle, sei lá, dá pra ajeitar de vários tipos, tá ligado? E cara, eu achei que seria simples. Tá ligado? Porque eu falei, mano, faz muito sentido. Fulano de tal tá fazendo uma storm in a glass of water. Tipo, tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Pra mim faria muito sentido. E eu tentei mandar direto a tradução, né? Aí o amigo meu lá, o Seth, ele ficou perdidaço. Storm in what? What do you mean? Ele falou, what do you mean? Tipo, o que você tá querendo? Aí eu falei, mano... Tipo, você fazer uma tempestade num copo d'água é você fazer uma coisa grande numa coisa pequena. Tipo, take something big, you know, and turn it into something very small, you know? É você. Tinha que explicar, tipo assim, tá ligado? É você tá tipo, super puto, preocupado e tal, porque, sei lá, você perdeu, sei lá, a hora do jogo, tá ligado? Foda-se! Que merda, minha vida é horrível, não sei o que, meu pai não me dá dinheiro, tá ligado? E tipo, por nada, é você tá com uma preocupação gigante pra nada, tá ligado? Que é justamente isso, é a tempestade no copo d'água. E aí depois que eu falei, que eu expliquei tudo, não sei o que, ele entendeu e ele falou assim, ah, caralho, faz todo sentido. Mas quando eu mandei seco na lata, ele não entendeu não. ficou perdida. Ainda bem que tava tipo, só eu e ele. Vamos fazer o momento soletrando aqui, que seria tipo, construção numa frase, tá ligado? Como é que a gente construiria, né, usando o sujeito do Celso Portioli, pra uma situação, tá ligado? Então, mas aí você tá falando, tipo, colocar mais contexto. Não, eu tô dizendo assim, vamos lá. Tá lá, Celso Portioli, no Kona, lá no deserto e tal. Uhum. E os caras tão se bicando, tão brigando por causa de, sei lá, alguma situação. Explodiram a base, tá ligado? Mas, tipo assim, só que fulano perdeu um item, uma bosta. É, perdeu um item, pronto, uma bosta. Aí tá chorando. E aí o cara tá chorando, tá ligado? E aí como é que você falaria pra, tipo, mano, fulano tá fazendo uma tempestade no copo d'água, tá ligado? Então, na época lá, foi um bagulho assim, mais ou menos. O cara tava chorando, por causa, fazendo um drama desgraçado, por causa de um negocinho mó besta. Aí eu mandei na lata, tá ligado? Making a storm in a glass of water. Aí ele não entendeu porra nenhuma. Aí eu não consegui achar outra expressão, ou não consegui também traduzir, até porque essa expressão é tão foda, tempestade em copo d'água, que eu nem quis mexer. Eu falei, você não entendeu. Agora, mas sei lá, velho. É, eu acho que, tipo, eu acho que tá até mais, tá meio fácil, velho. Então, eu tipo, também achei. Make a storm. Os bichos, eles pensam em outra sintonia, velho. É que eles têm uma expressão parecida, só que não é in a glass of water. É a storm in a teacup, que é numa xicrinha. É, pronto. Então. Foi o que, quando eu bati aqui no Google Tradutor, era justamente isso. Storm in a teacup, tá ligado? Mas eu não fui no Google, né? Na hora lá, eu só fui na tradução literal. Tipo, mandou um copo d'água, glass of water. É, mas mesmo assim, velho, porra. O copo pra uma xicrinha, foda-se. Mano, o bicho é devagar, velho. É um recipiente pequeno pra uma tempestade. Cara, os bichos é devagar. O americano, mano, ele chega aqui no Brasil, ele faz um português todo cagado. A gente entende tudo, velho. Pois é. E os filha da puta lá, eles são muito devagar, cara. Eles são muito eles devagar. Não, é que eles não se esforçam. Tipo, na cabeça deles, você tem que saber o idioma deles e foda-se. É não aí. Que eles sejam babacas nesse sentido de falar pra você. Você tem que saber. Mas, tipo, eles... É cultural, né? Tem isso inconsciente, né? Não, mas eu vejo... Mas peraí. Mas eu vejo também porque... Como é o nome? É, não é aquilo que falam que, tipo... É, o português, né? Ele tem toda essa questão gramatical que é complicado... De acento, de palavra que, tipo, tem palavra que é igual, mas muda a entonação da primeira sílaba. Da primeira sílaba é uma coisa. Muda a entonação de outra, é outra. Põe-se um acento, é outra coisa. Tipo, tem palavra que às vezes tem três significados, tá ligado? E isso é bizarro. Que é a parada do preciso, né? De precisão e preciso de necessidade, tá ligado? No português, aqui no Brasil, essa questão gramatical é pesada. E lá. A questão gramática, a gramática do inglês americano, ela é bem mais simples, tá ligado? Quanto a isso. Eu acho que vem muito disso. Né? É, então, justamente. Quando ele chega aqui querendo falar português, é por isso que quando ele chega aqui querendo falar português, aí vem aquele que é o famoso, quando você vai imitar gringo falando português, que é Minha pedreiro, tá ligado? É o Minha Amo pedreiro, Brasil. Brasil muito bom, gosta muito do Brasil. É, tá ligado? Min gosta muito do Brasil, tá eu ligado? Amo é São difícil. Paulo. É. Só que quando ele traduz, quando ele bota essa frase, esse português horrível que ele tá falando, pra inglês, faz sentido, tá ligado? É a mesma coisa que a gente. Quando você bota o contrário, fica tipo a mesma coisa, tá ligado? Sim. Tipo, eu vi um cara falando uma vez, quando eu fui. Pro Brasil, e aí ele falou um bagulho tipo assim, quando eu fui in it, porque tipo, ele tava na cabeça dele pensando em inglês, né? Aham. Uh-huh. And I was in it, aí ele mudou, in there, não sei o que, ele ficou todo perdidão assim, porque o cara tá traduzindo. Mas a gente, cara, não é porque eu sou brasileiro não, a gente é muito ligeiro, cara. Não, eu também acho. Muito ligeiro pra entender. É. Você vê o Jacquin, velho, o Jacquin falando todo torto lá, os caras põem legenda, porque... Sei lá, pra facilitar um pouco, mas dá pra entender, cara. Todo dá, mundo dá pra entender. Filha da puta fala. Não, é porque a legenda serve muito pra, tipo, uma ou outra palavra pode ficar meio embananada e aí você fecha o parênteses. Pra não legendar uma só, eles legendam tudo. É, pois é. mas, tipo, o foda do português é que ele dá bom até em outros idiomas, né? Não só no inglês. Você tá pegando lá um francês ou um espanhol. os caras não conseguem traduzir. Não consegue. Mas o foda é que, tipo, do inglês, um negócio que pega também é o gênero, porque eles não têm muito essa diferenciação do gênero das coisas, né? Isso, sim. Então, os artigos são todos meio que neutros, né? Não todos, mas a grande maioria ali. Eles falam todo sujeito. Todos. Falta de sujeito também, cara. Eu falo direto uns bagulho assim, tipo, falta de sujeito, tá ligado? É, você pareia, precisa ter o sujeito na frente, no final. É, tipo, o cara manda um not see. Aí eu, quê? uma parada que eu sempre ficava viajando em filme americano, só um parêntese rápido, que é essa questão do gênero, né? Que esse gênero neutro aí, americano. Que era muito do nome da galera. É tipo, a Jack. Aí quando o Jack chegava, era um cara, tá ligado? Assim, quê? Tá ligado? E aí, tipo, mas não era pra ser mulher, tá ligado? Aí, não, tipo, tanto faz, tem nome que é muito neutro, assim. E aqui no Brasil é muito difícil ter nome neutro, tá ligado? Às vezes a gente faz como, tipo, sei lá, Renato e Renata, tá ligado? Que troca. Mas não tem um nome neutro, tá ligado? Tem alguns, mas é muito importado, né? Tipo, Ariel. Ariel é pros dois. Artemis. Tem Artemis homem e tem Artemis mulher. Artemis. Jamie também. Eu tenho dois amigos, uma menina e um menino, e os dois se chamam Jamie. Tipo Jaime, tá ligado? Uhum. Mas é louco porque, tipo isso que o Uri falou, porque às vezes a legenda também, o cara que tá legendando se confunde. Tipo, os caras estão falando lá, o Jamie está vindo. Aí eles colocam o Jamie, mas às vezes é a Jamie, e você não sabe. E mais pra frente, pra essa mulher, você, ué, tem dois James? Mas é a legenda que traduziu errado. O que eu usei na entrada, né, que é a música do El-chan, que é o pau que nasce torto nunca se direita, tem uma expressão em inglês que não tem nada a ver, mas que tem o mesmo significado, que é a leopard cannot change its spots. Como que é? Seria tipo... Repeat, please! Que seria tipo, o leopardo não consegue mudar as suas pintinhas, né, as suas manchas. Ah, leopard can't change its spots. Eu falei alguma coisa, não deu pra entender, o leopard? É, o leopardo. É porque a gente é um inglês da Jamaica, aí fica difícil de entender, né? Quando vem um inglês a bom... A leopard cannot change its spots. Spot. Tem mais inglês no sotaque. Mas é muito legal. Eu peguei uma lista aqui de correlação, né? De expressões em inglês que tem significados em português. Essa aí do leopard, achei interessante. Sim. É legal, mas essa aí já me parece mais que um bagulho já formado, assim. Tipo, sabe, o leopardo não consegue trocar as suas manchas. Já tá meio que formado. O pau que nasce torto. Ah, não, apesar que o pau que nasce torto. É, pô, é a mesma coisa, pô. É a mesma parada. Foda que, tipo assim, tá, o pau que nasce torto, nunca sem direita, ele. É, tem a mesma coisa. É que eu tô pensando mais em criança, tá ligado? Tipo, a criança tentando moldar, mas quando já nasce filha da puta, será que é isso, né? Quando nasce. A parada do pau que nasce torto nunca se direita é meio dizendo disso, de, tipo, o cara que faz merda vai fazer merda pra sempre, tá ligado? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Não, agora eu discordo profundamente dessa frase. Não, eu também não. Acabou com a frase pra mim, velho. Caralho, que frase escrota do caralho, velho. Pau que nasce torto nunca se direita. Olha que frase de branquelo, playboy, filha da puta, velho. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Não, aí já é o tchan, aí já não dá pra entender. Não dá pra entender nem em português. Tem um que eu achei muito sensacional, que não é não é bem um ditado, né? Mas é um xingamento muito específico que eu adoro, que é o alma cebosa. Alma cebosa, né? Isso daí em inglês não tem sentido. Ai, quando a pessoa é ruim, você olha isso aqui, alma cebosa. E tipo, não dá pra você explicar, tipo, porque não é que a pessoa não é só ruim. Tá ligado? É um negócio ceboso. Um negócio ceboso. Por quê? Não, fala, pode continuar. É que aí da minha alçada, aí eu já fico ouriçado. Mas uma cebosa é um negócio assim que você não quer nem chegar perto. Não é um negócio que tipo, a pessoa é ruim, mas tolerável. Não é. É ceboso. Um negócio ceboso você não quer nem encostar. Ceboso é muito bom, né? Sai daqui, ceboso. Seu ceboso. Porque, tipo, quando, se você for trocar, né? Porque eu tava vendo aqui, ó, alma cebosa seria o greasy soul, tá ligado? Greasy soul, tá ligado? De greasy de engordurada, tá ligado? Coisa assim. Tipo, dá pra entender a ideia de você ser, tipo, que é o sangue ruim, tá ligado? É a alma suja. Eles têm um, tá ligado? Daquela, blood, é uma expressão mesmo. Que é a parada mesmo de o cara ser sujo, o cara ser errado e tal. Só que tipo, o alma cebosa, ele é de um tipo... É uma parada de um significado tão bem construído, tá ligado? Que quando você chega assim, um cara que nunca ouviu essa alma, o cara. Essa alma? Essa expressão, o cara fala, oxe, fulano, é uma alma cebosa. Caralho, o cara já se liga, velho. Já era, tá ligado? Não, é bom mesmo. Porque o ceboso, assim, alma cebosa, você nunca vai falar assim, fulano de tal é uma alma cebosa. Você não fala assim, porque o português tem a entonação, né? Você é uma das. Você é uma alma cebosa. Bosa! E tipo, assim, é bom demais. O Greasy Soul é tipo, o cara pode estar tá só sujo, tá ligado? Pois olha, é, o rolezinho tá engordadinho. Não, a alma cebosa é o sebo que vem de dentro. O sebo. É a nhaca. Quando é você, a nhaca do sebo. Pois é, quando você fala de tipo, o cara tá engordurado e ceboso, tá ligado? Engordurado, quando eu penso em engordurado pra mim, um fogão engordurado, uma panela engordurada, tá ligado? Agora o cara me fala, mano, aquele fogão tá ceboso, você já fica tá ligado? Messi cofano.jpg, tá ligado? É aquele, eu não limpo, aquele... eu não vou limpar um fogão ceboso, tá ligado? É tipo aquela fogueirinha do gato vomitando. É! É diferente, é outro negócio. O sebo, ele é inerente, tá ligado? Ele vem da alma, do fundo da desgraça do ser humano. Não dá pra... Não é a mesma coisa. Engordurado, parece que o cara, sei lá, comeu um McDonald's e não lavou a mão. A mão engordurada, de, sei lá, de Doritos, tá ligado? Não, vai lavar essa porra aí. Eu acho que eu tenho uma tradução. Tem uma tradução boa que seria uma bem simples, que seria tipo Dark, né? Dark Soul, alguma coisa assim. Que eles falam, já falaram em PT. Ou, continuando em alma, não indo pra energia nem nada, eles falam também Fucked Up. Tipo, fucked up Soul. Mas não é suficiente. Sim, porque o Dark Soul é um bagulho, tipo, o cara é ruim. Mas a alma cebosa é diferente. Então, mas aí se você tiver no PT com as amigas gringas. E você tiver que mandar um alma cebosa, você vai ter que procurar algum, que tá ligado? Eu falo, tem um negócio aqui que é alma cebosa. Aí você tem que ensinar o gringo a falar cebosa. Pronto, eu acho que pra chegar perto do ceboso, tinha que fazer um parentesco, sabe com o quê? Com pus, tá ligado? Nossa senhora. Pus. Eu acho que o pus, ele seria mais próximo desse significado nojento do ceboso, tá ligado? Eu acho que nem tem tradução de pus, porque pus não é uma palavra. Pus é uma porra que a galera começou a usar e aí inseriu na língua portuguesa, tá ligado? Aí eles que lutem. Tanto que se você digitar aí, vocês estão no tradutor aí, né? Digita aí, pus aí. P-U-S, acho que ele não vai dar tradução. Ele dá não, pus. Tem não. É, não eu tem. Eu procurei pereba com pus pra ver se ele me... Pereba! Caralho, pereba também é bom, velho. Deixa pereba eu ver aqui. É, ele me disse que pereba é pebble. Pebble. Oh, eu achei. Puta, eu achei. Pebble, sou. Eu achei uma legal pra gente colocar, velho. E é inclusive uma música do Metallica. Leper Soul, que seria aquele cara que tem a alma leprosa. Leprosa, Leper Soul. Puta, essa é boa. É bom de colocar. Essa é boa. Pronto, eu acho que, tipo, a ideia mesmo é colocar uma parada meio de doença, tá ligado? Não de sujeira, mas de doença. Aí eu acho que isso ficaria bem mais perto. É. Leper Soul. Leper Soul. É, uma parada meio tipo de disease, e tá ligado? É pesado, assim, é tão pesado você falar, você tem uma alma leprosa. Uma leprosa. Uma leprosa é foda. Puta que pariu. Esse é um pouco mais pesado. É tipo um perebento, né? Um perebento é mais legal. Rapaz, Leper Soul e Alma Cebosa, então tá bom, pronto. É isso, é essa tá fechada, velho. Pode botar o. Pode xingar, o gente. Pode xingar os seus amigos. Aí. Pode usar um bicho, né? Essa deu, tá ligado? Essa vai pro TCC da galera, né, velho? Essa deu. Esse a gente já pode usar no cone, né? Agora Leper Soul, motherfucker, tá ligado? De outro nível. Se for possível. Gostou do ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!